Mais uma vez, boa noite para todo mundo. É muito bom poder estar aqui com vocês, mesmo que à distância, né? Reunidos para louvar o nosso Deus, orar, expor diante dele as nossas necessidades e agora, nesse momento em especial, para aprendermos mais sobre ele, né? Lermos a palavra e podermos explicar, do que se trata. A gente já tinha começado, né? Tem algumas pessoas que estão chegando hoje. Tem a Isabelle, eu vi também o Thales. Não sei se tem mais alguém que chegou hoje e eu não percebi. Nós estamos fazendo uma série de estudos no livro do profeta Jonas. Aquela história que todo mundo pensa que é a história de um homem com a baleia, não é verdade? Mas como eu já brinquei aqui nas vezes anteriores, e não é só brincadeira, é verdade, Jonas é muito mais do que a história sobre um homem e uma baleia. Jonas se trata de um tema que é uma justiça melhor. Como a justiça de Deus é superior à justiça dos homens. E como Jonas não conhecia essa justiça, até ele mesmo ser alvo dela, ser alvo da graça de Deus e ser alvo da salvação. E hoje, esse capítulo que nós vamos ler, né, é a história de quando ele fica lá por 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, é talvez o ponto alto desse livro. Em relação à teologia, é quando nós achamos verdades maravilhosas reveladas aqui no texto. Jonas vai falar de coisas grandiosas, mas a gente tem também um episódio final, capítulo 4, que é sensacional. Eu acho que é onde vamos ter os maiores questionamentos. Então, sem mais delongas, antes da gente ler o texto, deixa eu só falar para vocês de onde a gente veio, né? Jonas foi um profeta que viveu lá no século 8 antes de Cristo, em torno de 740, 750 antes de Cristo, e ele recebeu uma mensagem de Deus: vai para a cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a mim. E Jonas se levanta, só que ao invés de ele se levantar e ir para Nínive, ele foge para Tarsis, a mais de 4 mil quilômetros de distância de onde era para ele ir. Fugiu para bem longe, não é verdade? Então, ele vai passar por aquela tempestade, né? Deus atrás dele, e ele acaba sendo jogado no mar. Foi onde a gente parou. A gente parou na semana passada. Os marinheiros fizeram de tudo para não precisar jogar Jonas no mar, né? Eles oraram para os deuses deles, eles jogaram a carga fora. Olha, imagina, você trabalha transportando carga, para você jogar a carga fora, é que você fez um esforço muito grande. Quando Jonas fala para eles: querem que isso pare, me joguem no mar. Eles ainda não jogam, remam, tentam remar para sair daquela tempestade. E finalmente eles falam: olha, não tem como, vamos ter que jogar. Mas ainda assim eles tinham medo de jogar, porque Jonas era profeta daquele Deus que estava causando aquela tempestade. Então eles oram pedindo a Deus: olha, me perdoe, Senhor, mas a gente vai ter que jogar ele no mar, que o Senhor não nos considere culpados pela vida desse homem. E eles jogam Jonas, a tempestade se acalma na hora, e aqueles homens se convertem, né? Eles oferecem sacrifícios, fazem votos ao Senhor, e a gente viu que isso é maravilhoso, né? Até na desobediência de Jonas, essa desobediência foi usada para que algumas pessoas se convertessem, para que ele desse testemunho de que o Deus dele não era como os deuses deles, que nada podiam fazer. Eles oravam, oravam, e o mar continuava bravo. Agora, quando eles escutam sobre o Deus de Jonas, aquele que fez os céus, o mar e a terra, aí sim, esse Deus acalma a tempestade. Se a história tivesse parado aí, a gente ia pensar: tadinho do Jonas, morreu, né? Fez besteira e morreu, era isso. Mas a história continua. Então vamos ler comigo Jonas. A gente vai ler o capítulo 2 inteiro e o último versículo do 1. Então a gente vai ler do 1:17 até o 2:10. Eu vou fazer essa leitura. E vocês acompanhem aí com toda atenção. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. No ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez pedindo que Deus abençoe o nosso estudo e nos dê sabedoria para entender e aplicar a sua palavra. Ora comigo. Pai, nós louvamos o teu santo nome, porque o Senhor é o Deus a quem pertence a salvação. E nós te louvamos, porque o Senhor disponibiliza essa salvação para nós. O Senhor faz a oferta dela a todos os homens em Cristo. Nós te agradecemos e te louvamos por isso. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe nesse momento em que nos achegamos à sua palavra. Nos achegamos com humildade, sabendo que nossos intelectos são limitadíssimos, mas que o Senhor, na sua graça, nos dá o entendimento da tua palavra e nos revela o que está nesse texto. Suplicamos, ó Pai, que o Senhor abra as nossas mentes para que nós entendamos e que o Senhor amoleça os nossos corações para que pratiquemos as verdades que vamos aprender aqui. Nós suplicamos tudo isso no nome santo do nosso Salvador Jesus. Amém. Pessoal, essa passagem a gente tem uma oração feita por Jonas. A gente tem, claro, ali no começo um pedaço de narrativa, né? A gente começa com a narrativa. Jonas caiu no mar, os homens jogaram ele e Deus falou assim: vá lá, grande peixe, engole o Jonas. E aí, no final, a gente tem uma outra parte de narrativa. E o Senhor mandou que aquele peixe vomitasse Jonas, e ele vomitou Jonas lá na praia, ou na areia, ou na terra, dependendo da tradução da Bíblia que você tá. Mas o que está aí no meio, do versículo 2 do capítulo 2 até o versículo 9, é uma oração. É uma oração ao Senhor Deus, a Jeová, Yahvé, né, o nome próprio do Senhor. E essa oração é uma poesia. E a gente, leitor moderno, tem o hábito feio de não gostar muito de poesia. Quem disser que gosta de poesia, você pode ter certeza que você é uma exceção. A gente gosta de narrativa e Malemar gosta de ler narrativa, né? A gente gosta de assistir série, assistir filme. E aqui a gente tem uma belíssima história em forma de prosa, mas aí a gente se depara com esse pedaço de poesia. E se a gente passasse depressa por essa poesia, a gente ia estar perdendo muito, mas muita coisa mesmo. Eu já lembrei para vocês mais ou menos o contexto, né? Jonas acabou de ser lançado no mar, e assim que ele é lançado no mar, ele começa a se afogar. E quando ele está se afogando, ele ora ao Senhor. É o que nos é dito, né? Na minha angústia clamei ao Senhor e tu me ouviste. Deus ouve a oração de Jonas, e um grande peixe engole ele. E ele já, num grande peixe, vai louvar a Deus por isso. Eu vou tentar passar pelas expressões mais importantes que a gente precisa explicar aqui nesse texto, e vou partir logo para a parte de aplicação prática. Então vamos andar comigo aí em cada um desses versículos, que é uma parte que eu vou explicar para vocês mais a parte textual, mas eu pretendo não gastar muito tempo aqui, até para a gente não se delongar muito, e logo depois a gente vai chegar na parte, como que eu posso dizer? Na parte das aplicações, nas lições que a gente tira para o contexto de Jonas e como isso deve nos ensinar para os nossos dias de hoje. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Esse grande peixe, eu já falei com vocês, né, não é uma baleia, ele só aparece em 3 versículos. Então, você falar que o livro de Jonas é um livro sobre um homem e um peixe chega a ser até uma maldade, né? Esse peixe é um personagem secundário. Ele vai aparecer aqui. E esse peixe, ele tem sido o vilão da história, porque muitas pessoas têm discutido se Jonas é uma história de verdade ou não por causa desse grande peixe. Muitos desacreditam de Jonas por causa desse meio pelo qual Deus escolheu salvá-lo do afogamento. E muita gente coloca isso como uma queda de braço. Se você acredita em Deus mesmo, você tem que acreditar nisso. Outros colocam que não. Se você acredita nisso, você é maluco e não sabe do que você está falando. Eu não vou entrar nesse assunto, é um assunto chamado crítica textual. Quem tiver dúvidas, entra lá no Google e digita lá, crítica textual Jonas, que vai aparecer alguns estudos sobre isso, ou se quiser me pede que eu mando material. Mas basicamente, os cristãos sérios, conservadores, que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, eles atribuem duas coisas a esse texto. Eles pensam que ou Jonas é uma parábola, no melhor estilo das parábolas de Jesus do Novo Testamento, e essa é a minoria. E a grande maioria acredita que essa é uma história real. E que o mesmo Deus que é poderoso para abrir o mar ao meio, para criar os céus e a terra em 6 dias só com a palavra do seu poder, também seria poderoso para designar uma besta marinha, não necessariamente um peixe ou uma baleia, talvez até um animal que hoje esteja em extinção, e que miraculosamente Jonas sobrevive aí 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe. Então, o peixe não é a grande questão. Até porque muita gente acha que o peixe é punição, e a gente já falou, e eu repito hoje de novo. Esse peixe foi o meio de salvação de Jonas. Ele ia morrer afogado, como nós vamos ver aqui nesse capítulo 2, na sua poesia, no seu salmo, na sua oração. Ele morreria afogado, e Deus dispõe ou ordena que um grande peixe o engolisse, e lá dentro ele sobrevive 3 dias e 3 noites, até que Deus ordene que esse peixe jogue ele para fora. E olha só, do ventre do grande peixe ele começa a orar. Ele ora ao Senhor, seu Deus. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste minha voz. Isso aqui é praticamente um salmo. Isso é um salmo. No salmo a gente tem paralelismo, então a gente vai aprender muito olhando esse paralelismo. O paralelismo ou traz a mesma ideia, repetida duas vezes em duas sentenças, ou traz ideias completamente opostas. Aqui nesse caso, só para a gente analisar nesse primeiro versículo aí, no 2, as ideias são as mesmas. Na minha angústia, no ventre do abismo. Ou seja, onde ele estava em angústia? No ventre do abismo. Clamei ao Senhor, gritei. E ele me respondeu, e tu ouviste a minha voz. Olha que beleza de poesia. A mesma ideia repetida com palavras diferentes. E aqui, olha só, Jonas reconhece que não foram homens que lançaram ele ali, ele reconhece que foi o próprio Deus que lançou ele nas profundezas, por causa da sua teimosia. Aqui é o primeiro passo da transformação de Jonas, do profeta fujão. Ele admite o seu pecado. E ele admite que aquilo estava acontecendo com ele porque Deus o havia punido. O havia alcançado de forma graciosa, mas uma graça pesada. Ele precisou passar por sofrimento para reconhecer o seu erro. Me lançaste nas profundezas, no coração dos mares. A corrente das águas me cercou. As tuas ondas e as tuas vagas passaram por sobre mim. Vaga é quando a onda quebra, né? Os vagalhões. Uma palavra difícil, né? A gente não usa muito no português, mas na época que foi traduzido isso daqui era uma palavra talvez do português corrente. Algumas traduções mais modernas falam assim: as tuas correntezas e as tuas ondas passaram por cima de mim. Então ele reconhece que o mar, que no mundo do Antigo Oriente Médio, de onde Jonas veio, as pessoas achavam que era o caos, o mar não era o caos, o mar era o mar do Deus da Bíblia. O mar era o mar de Yahvé, de Jeová, do nosso Deus. E aí, olha só, no versículo 4 a gente tem uma das coisas, preste bastante atenção, porque é uma das coisas que mais representam a vida do cristão enquanto ele está na caminhada dele aqui na terra. Estou excluído da sua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? Meus irmãos, aqui tem um erro de tradução, tá? Aqui é uma exclamação. Estou excluído da tua presença e tornarei a ver o teu santo templo. Ao mesmo tempo, ele se considera excluído da presença de Deus, mas ele tem esperança de voltar a ver o Santo Templo de Deus. O templo aqui, naquela época, era a maior representação da presença de Deus, né? Hoje nós sabemos que Deus não é um Deus que habita num lugar só. Paulo mesmo diz que Deus não habita em tendas feitas por mãos humanas, né? As nossas igrejas não são templos, elas são edifícios. Deus não está restrito lá. Tanto que hoje aqui estamos nós à distância, orando, cultuando, e com certeza Deus se faz presente e abençoa isso, porque é para a honra e glória do nome dele e para o crescimento espiritual do seu povo. Então, mas aqui ele está falando, lançado da presença é assim, Deus me excluiu, eu fugi, eu estou lascado, vou morrer afogado. Só que ao mesmo tempo ele expressa a sua esperança de ainda ver o templo. E isso é presente em todos os lamentos. A Rebeca lê um salmo que é uma mistura de ação de graça com lamento na abertura. Se você lê os salmos de lamento, quase todos eles falam, o Senhor me abandonou, mas eu confio no Senhor e eu sei que ele nunca vai me abandonar finalmente. Então, por mais que Jonas estivesse passando por um momento de dificuldade, ele tinha esperança de que o seu Deus era o Deus a quem pertence a salvação, como a gente vê lá no versículo 9. E a gente vai ver o que que essa tensão significa para nós. E aí, olha só, ele recomeça. Ele recomeça a descrever a mesma coisa que ele tinha descrito. Essa é uma estrutura de poesia chamada de quiasmo. Você repete, tem um intervalo e repete de novo. Então aí no 5 ele começa a repetir a mesma coisa que ele estava falando lá no 3, ó. Me lançaste nas profundezas, nos mares, aqui, ó. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. E aqui, por mais que ele esteja escrevendo em linguagem poética, isso aqui aconteceu com ele de verdade. Ele foi tão fundo que as algas que nascem ali no, na base do oceano, no chão mesmo que está lá com lâmina d'água em cima, começaram a se enrolar na cabeça dele. E ele pensou, eu vou morrer. Aqui ele fala que desceu até o fundamento dos montes, né? Na visão do homem hebreu antigo, o monte tinha a base no fundo do mar e saía. E a gente, até hoje em dia, estudando modernamente geologia, vê que várias formações são assim mesmo, né? Que os montes são placas tectônicas ali se mexendo e elas saem de lá debaixo d'água e continuam até para fora. Os vulcões são assim, várias falhas de montanhas são assim. Então você vê aqui Jonas acreditando que chegou no fim do mundo, né? No fundo dos montes. E aqui ele fala que os ferrolhos se fecharam para sempre atrás de mim. Ele está falando como se fosse uma cidade. Botaram ele para fora do portão da cidade e fecharam aquela barra de ferro, aquele ferrolho que não deixa ninguém mais abrir a porta. Então ele pensou: eu vou morrer, eu estou excluído. E aí, olha a esperança. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. É a mesma coisa que dizer, eu estou excluído da sua presença, mas eu ainda vou voltar a ver o teu santo templo. Eu desci até o fundamento dos montes, a barra de ferro que fecha a porta da cidade dos vivos se fechou atrás de mim. Agora eu estou na cidade dos mortos. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. Às vezes só no momento de desespero. Jonas não tinha orado em momento nenhum. Aqueles homens chamam ele. Como é que você está dormindo aqui no meio da tempestade? Ora para o seu Deus. Ele não ora. Deus chama ele para ser profeta. Ao invés de orar, ele foge. Agora, quando ele está se afogando, o que que ele faz? Ah, ele lembra de Deus. Lembrar aqui, em hebraico, não é lembrar só no sentido de lembrar, não. Quando Deus fala, lembra-te do dia de sábado para guardar, ele não está falando de memória. Ele está falando, considere o dia de sábado. Porque em 6 dias eu fiz tudo e no sétimo eu descansei. Considere o dia de sábado para descansar, porque você foi ao Egito e não tinha, foi escravo no Egito e não tinha descanso. E eu te libertei. Então guarde um dia. Então quando Jonas fala que ele se lembra do Senhor, ele não está se lembrando assim, ah, eu esqueci que eu tenho Deus, agora eu me lembrei. Não. Jonas está reconhecendo, só Deus pode me tirar dessa situação em que eu mesmo me meti. Então Jonas se lembra e a sua oração sobe até o templo. E aí Jonas conclui falando sobre idolatria. Os que adoram os ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Aqui cabe uma nota sobre a tradução. Aqui, adorar e abandonar estão em sentido opostos. Então, adorar os ídolos seria se agarrar aos ídolos. Os que se agarram aos ídolos vãos, eles abandonam ou largam a misericórdia, ou aquele que lhes é misericordioso, o Deus da misericórdia. A nova versão internacional em inglês, que ao invés de ser NVI, é NIV, ela traduz assim esse versículo. Aqueles que se agarram aos ídolos dispensam a graça que lhes é oferecida. O Deus da graça está oferecendo graça e você prefere se agarrar a outros ídolos. Calma que a gente ainda vai falar sobre isso. Eu só estou explicando rapidamente uma visão geral sobre o texto. E aí ele termina a sua oração após ser salvo. Da única maneira que nós poderíamos terminar uma oração após nós reconhecermos que Deus nos salvou. Com a voz do agradecimento, eu vou te oferecer sacrifício. O que eu prometi, eu cumprirei. Ele tinha prometido que seria profeta. Ele estava fugindo da sua missão de ser profeta. Agora ele promete. Não, eu prometi, eu vou cumprir. Eu vou profetizar, Senhor. Ao Senhor pertence a salvação. Essa frase é maravilhosa. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas percebeu isso aqui. Ele vai ter um momento nesse livro ainda, que ele vai oscilar em relação a essa certeza. Mas ele reconheceu naquele momento que mesmo ele estando 100% errado, a salvação ainda pertencia ao Senhor. E o Senhor fala para aquele grande peixe. E o peixe vomita ele na terra. Vamos lá, pessoal. Que coisas a gente consegue aprender daqui, né? Essa frase, ao Senhor pertence a salvação, ela seria o pico desse livro. O livro de Jonas é riquíssimo de lições práticas, seria difícil determinar qual é o tema desse livro. Mas eu me arrisco a dizer que o livro inteiro gira em torno dessa frase, ao Senhor pertence a salvação. Jonas foge no capítulo 1, como nós já estudamos, porque ele achava que os ninivitas não mereciam a salvação. Então ele não queria pregar sobre o Deus gracioso para os ninivitas. No capítulo 2, Jonas está afundando, morrendo afogado. E ele só não morre, mesmo merecendo a morte por desobediência. Ele só não morre porque o Senhor, a quem pertence a salvação, decide dar a salvação para ele. No capítulo 3, Jonas vai pregar para os ninivitas e eles vão se converter. Porque Deus quis salvar os ninivitas. Ao Senhor pertence a salvação. E no final, no capítulo 4, Jonas vai brigar com Deus, discutir com Deus, porque ele não entendeu como que os ninivitas merecem ser salvos. E Deus vai terminar fazendo uma pergunta para ele. Esse é o único livro da Bíblia que termina com a pergunta. Jonas, você tem misericórdia de uma plantinha que nem foi você que criou? E eu não vou ter misericórdia das minhas criaturas? Mesmo dos ninivitas? Mas isso daí é assunto para próximos estudos. Então vamos lá. Quais são as conclusões que eu posso tirar olhando para essa passagem? Em primeiro lugar, o tema de Jonas se afundando continua e continua. Lembra que eu falei da vez passada? Ó, Jonas era para subir para Nínive, ele desce para um porto e quer ir para Tarsis. Quando ele vai entrar no navio, a palavra em hebraico é que ele desce para o navio. Quando ele está dentro do navio, ele desce para o porão. O capítulo 1 termina com ele sendo lançado ao mar. No capítulo 2, ele está afundando, indo para o fundo do mar. Ele fala que ele está indo para o fundo do poço, para o fundo do Sheol, do lugar dos mortos. Então, o tema contínuo de Jonas é Jonas continua descendo, se afundando. Isso, e ele reconhece isso na sua oração, quando ele está na barriga do peixe. Então, esse tema de Jonas afundando, ele nos lembra de uma coisa. Nós continuamos afundando o tempo todo. Nós, assim como Jonas, por nossa conta própria, só afundaríamos. Nós estaríamos mortos em nossos delitos e pecados, como o apóstolo Paulo fala lá na sua carta aos Efésios. Se não fosse Deus, se não fosse Deus agir, nós estaríamos perdidos. Jonas, como todos que possuem uma fé verdadeira, ele sabe para onde olhar no momento de desespero. Lembra do Salmo 121? Elevo meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? E aí o próprio salmista responde, o meu socorro vem do Senhor. Então, mesmo em meio a desespero, ele tem uma esperança de voltar ao Santo Templo. Ele ora ao Senhor, ao seu Deus, mesmo ele tendo fugido. E aqui nós aprendemos uma lição valiosíssima. Nós aprendemos que assim como nós, como cristãos, nós, quando passamos por adversidades, devemos procurar o nosso Deus. Às vezes a gente se afunda tanto em algum pecado, ou a gente se sente tão longe de Deus, que a gente pode pensar que a gente está afastado demais para retornar. Olha, Jonas tinha descido muito fundo, mas ele mesmo assim reconhecia que não estava tão longe, não estava tão longe assim de Deus, não estava tão fundo que não pudesse levantar os seus olhos a Deus, ao santo templo, e levantar e dirigir a sua oração. E nós devemos aprender isso com ele. Se a gente tivesse parado a nossa leitura em Jonas 1:16, aparentemente esse teria sido o final da história de Jonas, né? A gente teria pensado, Jonas acabou, morreu. Mas houve um tempo dele se arrepender e dele orar ao Senhor. E com isso nós aprendemos que, assim como não foi tarde demais para Jonas, enquanto nós vivermos, ou enquanto o Senhor Jesus não voltar como juiz, ainda dá tempo de um pecador se arrepender. Ainda dá tempo. E isso deve ser um grande estímulo a nós para que preguemos o Evangelho, para que anunciemos isso. Até para aquela pessoa que você pensar, isso daí está muito fundo no poço. Olha, olha Jonas. Ele não está tão fundo assim. O Senhor ainda pode alcançá-lo. Lembra que a gente falou no final do sermão passado? Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aqueles a quem o Senhor quer salvar, a bondade e a misericórdia de Deus os perseguirá, não importa o quão fundo eles vão. Quando Jonas se lembra do Senhor, como eu já disse, ele não está trazendo o Senhor à memória. Assim, ah, eu tinha esquecido que eu tinha um Deus, agora eu me lembrei. Não. Ele está se comprometendo com Deus. Ele está se comprometendo com Deus. E assim como Jonas precisou ir parar no fundo do mar, quase morto, quando ele fala ali, quando eu estava, minha vida estava saindo de mim, né? Em algumas traduções até ele diz, minha vida estava se esvaindo, como uma ideia de você segurar uma pocinha d'água na mão. E aquela água escorrendo e você não conseguir mais segurar. Ele fala que a vida dele estava assim. Aí ele se lembra do Senhor, no sentido de que ele reconhece que só Deus podia salvá-lo. Ele não podia fugir para Tarsis, ninguém podia resgatar ele lá no fundo do mar, a não ser Deus. E muitas vezes nós precisamos passar por maus bocados para reconhecer quem o Senhor é e nos voltarmos para ele. Quantos exemplos vocês não conhecem, eu não conheço, de pessoas que estavam desviadas, vivendo a vida de forma como se Deus nem existisse. E elas só retornam a Deus e à igreja, ao corpo de Cristo, depois de uma crise terrível. Seja uma doença, seja uma perda de alguém que ama muito, seja uma crise financeira. Quando as coisas apertam e a gente vê que a gente é incapaz, que a gente é frágil, a única coisa que resta é procurar o Senhor, o único verdadeiro. Alguns, infelizmente, até vão procurar em outras coisas, né? Alguns vão procurar na idolatria, outros vão procurar solução para os seus problemas nas drogas e em outros tipos de coisas que não convém. Mas nós sabemos que a única forma de você preencher os seus vazios, de você sentir segurança mesmo em meio à crise como essa que a gente está vivendo agora, né? Todo mundo isolado, pandemia. A gente talvez até volte a reabrir algumas coisas, mas com risco aí de pessoas ficarem doentes, gente que a gente ama morrer, economia em frangalhos. Se você confiar na sua conta bancária, se você confiar na sua inteligência, ou no seu emprego, ou no amor de alguém que está próximo de você, tudo isso pode acabar. Agora, quando você perde muitas coisas e fica no pó, aí às vezes você se lembra, eu sou do pó, mas foi o Deus que me criou aqui no pó. E aí você se volta para ele. Então, às vezes, a gente não entende um sofrimento, mas aquele sofrimento nos leva a lembrar de Yahvé, lembrar do Senhor e nos voltarmos a ele. Jonas faz um alerta em relação à futilidade da idolatria, né? Ele fala: aqueles que adoram os ídolos vãos, ou aqueles que se apegam aos ídolos vãos. Essa palavra vão aí vem de vaidade, né? E essa palavra de vaidade, ela traz em si a ideia de vento. Então, o ídolo vão é um ídolo de vento. Alguém já tentou correr atrás do vento? Você não consegue pegar. Não façam piada aí de ensacar vento não, hein, pessoal. Já tentou segurar o vento com a sua mão? Ele vai escapar aqui pelo meio dos seus dedos. E essas ideias são provadas em Eclesiastes. Quando Salomão fala vaidade de vaidade, tudo é vaidade. É tipo correr atrás do vento. E é isso que acontece. E aqui eu chamo a atenção de vocês, porque às vezes o cristão pensa assim: ah, eu não adoro Buda, ah, eu não sou idólatra, ah, eu não tenho uma imagem na minha casa. Então você pensa que você está tranquilo. Só que olha só uma frase que o teólogo Peter Craig diz comentando sobre o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Os outros deuses podem tomar formas mais sutis do que ídolos de pedra ou de madeira. De fato, qualquer coisa que tome o primeiro lugar de Deus da sua vida funcionará como outro Deus. Pensa comigo aqui. Vamos fazer uma pergunta. Com o que você investe o seu tempo? Onde você investe o seu dinheiro? O que mais te dá prazer? O que você quer fazer com o seu tempo livre quando você não está trabalhando ou cumprindo outras obrigações? Para que você vive? Qual é o seu motivador? Talvez ao responder essas perguntinhas, com que você investe seu tempo, seu dinheiro, o que mais te dá prazer, qual é o seu motivador? Talvez respondendo essas perguntas, no final dessa trilha, você chegue à conclusão de que não é Deus que é a coisa mais importante na sua vida. Pode ser um emprego, pode ser uma família, pode ser o lazer. E veja bem, eu não estou falando que nenhuma dessas coisas é ruim, todas elas são bênçãos de Deus. Mas se elas têm a primazia, se elas têm o primeiro lugar, se você vive para isso e não para a glória de Deus, você tem outros deuses na sua vida. Então, muitas vezes, quando a gente lê lá o primeiro mandamento, não terás outros deuses, e o segundo, não farás para ti imagem de escultura, o cristão, principalmente o protestante, fica assim: ah, estou tranquilo quanto a isso. Mas você pode ter um coração idólatra. Um pastor lá do Rio, amigo, meu xará até, Felipe, ele fala que o ídolo é aquela bengalinha que você está apoiada nela, e se alguém passar e esbarrar e você der uma balançada por causa da bengalinha, você fala assim: ah, meu mundo caiu. Porque seu mundo não está preso em Deus, seu mundo está preso numa bengalinha. Quer ver um exemplo clássico? Dinheiro. É claro que dinheiro é importante, o cristão não deve ser um maluco, não deve ter um nome sujo, deve ter economias, deve poder ajudar os outros. Mas quando você se firma no seu emprego e acha que quem te sustenta não é Deus, é o seu emprego, o dia que você perde aquele emprego, aí você sente a bengalinha do seu ídolo emprego ou dinheiro tremer. Quando a sua saúde é o que te dá confiança. Porque eu tenho saúde, eu faço, porque eu tenho saúde, eu aconteço, parará. Aí você descobre uma doença degenerativa ou terminal, alguma coisa, chutaram sua bengalinha, aí você fica desesperado. O servo do Senhor não é a prova de sofrimentos. Perder um emprego traz tristeza para o servo do Senhor. Descobrir que a sua saúde, que sua vida está ruim, também traz sofrimento para o servo do Senhor. Mas a gente vai aprender mais uma lição com Jonas. Mesmo em meio ao sofrimento, nós temos esperança. Nós temos esperança. Antes de chegar nesse ponto, deixa eu falar mais um. Os meios que Deus usou para salvar Jonas são surpreendentes. O grande peixe é algo surpreendente. As pessoas ficam discutindo sobre o grande peixe e tal, mas eu até brinquei, né? Se eu falar para você, um homem ressuscitou. Você ia perguntar: ei, qual o tamanho do caixão que ele foi enterrado para ele ressuscitar? Não vai. Você vai falar: como? Quem ressuscitou ele? Com o poder de quem? Você ia ficar maravilhado com o sinal e não com o envelope. E aqui com o grande peixe é a mesma coisa. Deus se fez presente e ele trouxe salvação para Jonas. Imagina se você chegasse para aqueles marinheiros e falasse: sabe o Jonas, aquele que vocês jogaram? Sobreviveu. Eles iam falar: mas como? Imagina se a gente contasse para eles ainda que foi por meio de um peixe. Eles iam ficar surpresos. Mas será que eles iam duvidar depois de ver o mar se acalmar na hora que eles jogaram Jonas no mar? Que viram que Deus tinha o controle sobre aquelas coisas? Os meios que Deus usa continuam surpreendentes até hoje. Jonas foi surpreendido porque ele achou que fosse morrer quando ele foi lançado do navio. Mas aquele grande peixe o salvou. Os discípulos também não esperavam a ressurreição de Jesus. Quando ele aparece, eles ficam desesperados. Eles ficam assustados. Eles não achavam que o meio que Deus ia usar para salvá-los seria com a morte e ressurreição. Eles achavam que Jesus ia ser um grande guerreiro. Nós também, assim como Jonas, devemos ficar surpresos com a nossa salvação. Quando a gente ora e confessa os nossos pecados, quando a gente vê o que a gente já fez, às vezes até hoje que a gente pensa, fala ou faz, a gente deve ficar surpreso. Como Deus pode salvar alguém como eu? E assim como Jonas, nós temos que tomar cuidado para não sermos pegos de surpresa quando Deus decide salvar alguém que a gente acha que é um ninivita, que não é merecedor. Eu gostaria de destacar mais um detalhe interessante sobre esse texto. O versículo 9 tem uma parte que fala: ao Senhor pertence a salvação. Desde que eu comecei a estudar a doutrina, Quando eu estudei pela primeira vez esse texto, foi num site chamado Monergismo, que fala sobre monergismo e sinergismo, né? Monogismo. Mono é uma pessoa só, e gismo vem de ação, ação de uma pessoa. E o sinergismo, várias pessoas, né? Falando sobre a salvação. Falando que a salvação é uma ação de uma pessoa só, de Deus. Ao Senhor pertence a salvação. Se dependesse de Jonas, Jonas seria salvo? Não. Jonas estava fugindo de Deus, Jonas estava afundando por causa dos seus pecados. E aí eu aprendi esse versículo e gostava muito dele, mas eu nunca tinha me atentado para uma coisa, que só hoje, quando eu estava fazendo a exegese desse texto, eu percebi o que ele significava. Ao Senhor pertence a salvação, são só duas palavras em hebraico, que mais ou menos seriam pronunciadas Yeshuata Hayave. Um abrasileirado seria Yeshua Javé ou Yeshua Jeová. E sabem o que que isso significa? Jesus e Jeová. O nome de Jesus é Jeová Salva. Olha só que referência. O Senhor pertence à salvação. É Jesus pertence a Javé. Salvação pertence a Jeová. Olha que coisa linda a gente perceber que mesmo aqui, lá no livro de Jonas, a gente já tem um anúncio de que é Deus que salvaria, e por um meio muito improvável, a morte do seu próprio filho. É muito interessante. Jonas, ele escolheu correr do seu chamado, e mesmo assim Deus o salvou. E nós, muitas vezes, também escolhemos correr do nosso chamado. A gente tem vontade de fazer exatamente o oposto do que Deus nos ordena. E Jonas nos ensina mais uma lição maravilhosa, uma das últimas, tá, meus irmãos? Só faltam mais duas. Jonas tem uma esperança em Deus com a salvação ainda incompleta. Ele ainda estava na barriga do peixe, ele não estava na terra seca. Ele estava morrendo afogado, mas agora ele ainda está numa situação desconfortável. Ele está lá espremido na barriga de um grande peixe, de um animal marinho. E nós também estamos numa situação parecida. A gente tem certeza da nossa salvação. Jesus nos garante isso. Quando ele ressuscita e promete a nossa ressurreição, quando ele diz que ele jamais nos lançaria fora, quando ele diz que na casa do Pai tem muitas moradas e que ele prepararia morada para nós, ele está nos avisando disso também. Mas o mesmo Jesus que falou essas coisas maravilhosas falou: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Nós ainda vivemos num mundo caído, onde nós vamos ter doenças, olha aí o coronavírus, né? Nós vamos ter pandemias, perseguições. Mas ainda assim, como Jonas, a gente pode ter certeza de que o nosso bom pastor jamais vai nos lançar fora. E essa esperança com a salvação incompleta demonstra uma confiança total em Deus. E muitas vezes a experiência humana, ela é complexa, né? Ela é recheada de sofrimento. É comum a gente não entender o que está acontecendo e lamentar, assim como Jonas fez. Ele começa se lamentando: você me abandonou, me expulsou da sua presença. Mas aí ele tem aquela esperança: tornarei a ver o teu santo templo. E de onde vem essa esperança? Eu costumo dizer que são os versículos chamados "Mas Deus". Tá tudo ruim, mas Deus. Tá tudo ruim, mas Deus. A gente tem alguns versículos "Mas Deus" na nossa Bíblia. Eu não fiz uma lista completa, mas olha só: desci até o fundamento dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Mas Deus fez a minha alma subir da sepultura. Olha só que interessante o que que Pedro fala sobre. Pedro não, Paulo fala sobre Jesus no livro de Atos. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele, Jesus, estava escrito, tiraram-o do madeiro e puseram no túmulo. Seu Salvador morreu. Você vai falar: acabou minha esperança, meu Salvador morreu, mas Deus o ressuscitou de entre os mortos. É assim que o versículo continua. Em Romanos 5, Paulo fala: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se animasse a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha como esse "mais Deus" faz toda a diferença. Em Efésios 2: vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, mas Deus vos deu vida juntamente com Cristo. Nós temos essa esperança, a esperança do "mais Deus". Esperança essa que deve ser o nosso motivo para explicar o Evangelho para as pessoas. As pessoas que não experimentaram a graça de Deus, elas não são capazes de entender como essa esperança tão grande que há em nós pode se manifestar mesmo em meio a sofrimento. É quase impensável você ver uma pessoa feliz no ventre de um peixe. E aí está Jonas louvando e prometendo: com ações de graças eu te louvarei, eu vou fazer sacrifícios para o Senhor, o que eu votei eu pagarei, ao Senhor pertence a salvação. É impossível a gente ver isso. É impensável para uma pessoa que ainda não confia em Jesus entender esperança em meio à catástrofe. Entender que a gente já está salvo, já tem o céu garantido, mas ainda vivemos meio que no ventre do peixe. Numa terra em que a gente vai passar por dificuldade. Vejam só um exemplo do filho do pastor Brian Chappell. O filho do pastor Brian Chappell, quando tinha 8 anos de idade, um coleguinha dele descobriu que estava com uma doença, um tumor no cérebro. E aquele menino estava rapidamente perdendo a visão, rapidamente perdeu os movimentos e já estava chegando no ponto que ele estava perdendo a fala. Era um cenário terrível. Além dos pais, toda a comunidade ali daquela igreja local estava sofrendo muito. Estavam todos desolados, inclusive o pastor Brian se perguntando: por que com ele, 8 anos? E aí um dia, mesma idade do seu filho, né? Um dia o seu filho chegou da escola em casa todo feliz e disse assim: papai, meu coleguinha agora consegue correr, consegue falar e consegue ver novamente. O reverendo Brian se questionou: como assim? Ele não estava em estado terminal? E aí o menino com um sorriso no rosto explicou. E ele nos lembra de uma verdade que a gente às vezes esquece. Ele disse assim: papai, ele foi se encontrar com Jesus. E eu tenho certeza que a dor dele e todas essas consequências da doença desapareceram. E esse é o motivo da nossa esperança. Não é esperança que, apesar de que muitos de nós nem temos tanto sofrimento assim, a gente tem uma vida tão boa que talvez a gente corra o risco de esquecer de que o céu é maravilhoso. Mas quando a gente vê uma situação igual essa, um sofrimento terrível, é a esperança de saber. Daquela promessa que Deus faz em Isaías, que lá não haverá choro, nem memórias de coisas ruins, que nos dá a esperança de viver. Então, até nos momentos mais terríveis, a gente pode ter essa esperança, assim como aquele menininho nos demonstrou. Assim como Jonas orou no ventre do peixe, assim como o filhinho do reverendo Brian sabia que o seu coleguinha havia ido para o céu, nós podemos ter essa esperança. E podemos dar um bom testemunho em tempo que nós passamos por provações terríveis. Que povo fica alegre em meio à tristeza? Que povo louva e canta, mesmo isolado e preso em casa? Que povo que vai ficar feliz, mesmo na morte, às vezes, de um ente querido? A gente tem essa esperança de que Deus nos resgatou. O mesmo Deus que resgatou aquele profeta afundando nos resgatou. E a gente tem certeza que assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E como nós devemos responder a isso? Olha a resposta de Jonas. É a única resposta possível. Com a voz do agradecimento, eu vou te oferecer sacrifícios. O que eu prometi, eu cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Assim como Jonas, a gente deve responder com compromisso. Ele votou que ele seria um profeta. Ele fez esse voto e ele vai cumprir. Após ser liberto da sua prisão, o capítulo que nós vamos estudar, se Deus quiser, na semana que vem, ele sai do peixe e vai para Nínive. Nós também somos libertos do pecado e devemos nos comprometer a pregar esse evangelho, a viver para a honra e glória desse Deus. Que esse Deus nos abençoe. O mesmo Deus que é poderoso para fazer aquele homem que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, que fez o nosso Senhor Jesus ficar 3 dias e 3 noites no ventre da terra e se levantar. Ele ainda é poderoso e ainda transforma as nossas vidas. Que o Senhor Deus nos abençoe e que esse seja o nosso motivador para viver uma vida para a honra e glória de Deus e para pregar o Evangelho. Deus nos abençoe. Amém.